Quando o Senhor falou a Moisés, revelou seu plano com amor e paz. Os filhos de Israel, unidos em um só, cada um sob sua bandeira, juntos nós. Do lado do Oriente, Judá marchará, nação à frente, vitória virá. Issacar e Zabulão, juntos a lutar, 100 mil corações prontos pra adorar. Sob a bandeira do Senhor, marchamos em fé e amor. Juntos na jornada, a tua voz ouvir. Em cada passo, Senhor, Simeão, Gade se une em uma só canção. Cada tribo um chamado especial. Na tua presença somos todos iguais. Ocidente, Efraim levantará, Manassés e Benjamim, prontos pra lutar. No norte, Dan e Azer em união. Neftali avança, é nossa missão. Seguindo as ordens, prontos a marchar. 600 mil, em ti vamos confiar. Sob a bandeira do Senhor, juntos adorar. Tua voz ouvir, em cada passo, Senhor, queremos te seguir.